na galera! Joga a mãozinha pra cima quem tá feliz e dá um grito aí, vai! Quem acredita em Deus, coloca as mãozinhas pra cima. Joga a mãozinha pra cima só quem acredita no Papai do Céu. E bate uma salva de palmas pra Deus aí. Afinal de contas, né, gente? Estamos aqui se divertindo em mais uma grande festa. Fazendo alegria. Aqui. Pra todos vocês que vieram de vários lugares prestigiar o Búfalo do Marajó aqui. Pela primeira vez na Vila Sococo. E com muito carinho nós agradecemos a todas as nossas equipes, os nossos fã-clubes que aqui se encontram nesta noite maravilhosa, ok? E pra ficar bonito, joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Quem tá feliz, aí vai! Gira o lacinho que o animal tá furioso! Afasta, que o animal tá bravo. Afasta. Afasta que o animal tá bravo. Pra começar a incendiar tudo! Sente mãozinhas no alto, a galera do Pai Sandu, mãozinha pra cima aí, vai! Quem é do Clube do Remo, dá um grito bem forte aí! E quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, pra cima! Pra começar no gritinho que a galera já sabe assim, vai! Sonha foi do quê? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fique bem gaspazinho, sim, bem representada por toda essa galera, gente boa, que tem o nosso respeito com muito carinho. Olha a menina que me cacetada e a GDB. O gritinho vai! Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Alô, Melri! DJ Lohan, quem tá tocando? Quem tá tocando, pega o telefone. Deixa eu mandar um abraço com o Isgarinho Davidson. Ó, meu grande parceiro, Rafa Considerado. E toda essa galera que veio lá de Mujú. Meu grande parceiro. Ele deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela. Meu parceiro Sidney Promoter tá aqui do lado com a gente. Você e o Dil Promoter, receba aquele abraço carinhoso do DJ Darlan. Olha o DJ Toninho, olha o Breninho e gostou, garoto. Joga a mãozinha, bora Gucci, bora dançar, te liga, vai. Tchau, tchau. Olha o meu parceiro filho aqui do lado. Vai, garoto! Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. Por quê? O boladão parar até se calar. Fala! Não me culpando, me chamando de safado. Porque um, dois, três, quatro. Juninho suicida! E meu parceiro Jefferson ali com a gente também. Valeu, Jefferson, garoto! Rodrigo Escamonja, não ideia! Essa é também uma que toca! hoje o animal da vila, socorro! Davidson, deixa eu registrar a presença mais do que importante do nosso vereador do povão do Mujú, é o vereador Dadá. Na verdade, ele tem uma grande notícia para dar pra galera. Já tá tudo certo! Dia 17, Balneário do Levi, é a segunda-feira. Prepara que vai ser loucura, loucura, loucura, Dadá! E aí, Valter? Meu grande parceiro Valber, que acertada! Romero! Olha o Wanderson, que acertada! Quero ver o gritinho, gritinho! Já, já! DJ, isso não é legal! Fala! DJ, isso não... O que não é legal, vai? Tô passando mal. Pinho Show, Pedrinho Souza. E a comitiva é do Virado Dada Promoções. Olha o carequinha. Tô passando mal. O Rodrigo Despindado da Campina. Quero ver a galera com a mãozinha pra cima. Só que vai. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha. Ripa das Marcantes. E o meu DJ Mito Show. Alô, DJ Mito Show, garoto! Pense no moleque, gente boa, amigo do Darlan. Latinha de cerveja, whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Kleber, Álvaro, Alex, Miriam, Elane, Breno. DJ Vaval, Light. Os mercenários Jamaica e Tuba ali também. Bora, Duda! Alô, David, garoto! Não pode esquecer do meu parceiro Neto, da equipe BN, tá aqui com a gente, meu grande parceiro, DJ Toninho. Você tem meu respeito, profissional da área, que arrebenta também. Um abraço, Toninho! O Toninho tava tocando ainda há pouco na pressão, garoto! Joga a mãozinha pra cima. Presta atenção. Quem é sincero de verdade, joga a mãozinha no alto que eu quero ver aí, vai. Joga a mãozinha pra cima, só quem é sincero, quem não trai. E se você estiver apaixonado, que tal se você cantar assim, ó? Que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. E o quê? Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. Faz o seguinte. Canta bem alto, vai! Tira você de mim, o nosso amor. Joga a mãozinha, vai! Todos querem por um fim, querem nos afastar e tirar você de mim. Mas eu amo! Eu amo você! E não me importa! E não importa o que vão dizer. Quem sabe já, eu quero só! Tá bonito! Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Canta mais alto, vai! É, e na hora que eu te beijei, foi o quê? Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi pertinho da equipe Rock, eu caio. No fundo sempre fomos bons amantes. Joga, joga, joga, joga, mãozinha pra cima, joga. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E o quê? E entre nós, não haverá segredo. Oh, my love. Você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer. Fala. Meu amor, vou casar com você. Bora, filho, garoto! Na minha vida, meu coração se entregou. Eu vou baixar, eu quero ver só vocês, vai. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Porra, ninguém sabe cantar essa música. Bora ver se vocês sabem essa aqui, ó. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Bora brincar, vai. Que é um, mais um, dá dois, menos você. Sou eu. Nera, tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Nera, tu que era bandida. Nera, tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Já ficou na liga. Vou tirar o pé. Tchau, tchau. Essa relação. E a minha galera da PN, um abraço com muito carinho. Foi divertido demais estarem ao lado de vocês, viu? O jogo foi bacana, foi gostoso. E vocês são gente boa pra caramba. Equipe PN, desde 2007, com muito sucesso, investindo na boa. Everton Ferreira, Jamilson Padeirão, Rodrigo Escamoso, Jefferson, Juninho Suicida, Índio, Carlinhos, Dresden, é a Gaspazinho do Mujo Alinho. Os maninhos do rock, equipe moral da Socorro. Show do animal, Tini! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. Ganhei só uma ilusão. E um tremendo vacilão. Que está presente. Olha o Danilo da Evolução, o moleque doido da Pop 110 alucinada, lá da Vila Castanha Andeua. É Rodrigo, como é que tu tá, garoto? Longe nas mãos, você é vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Ei, meu vereador Dadão! De Deus e a voz do povo, por isso que eu sempre acreditei que você iria ser o vereador do povão lá do Mujú, garoto. É uma atrás da outra, professor! Bora, Sidney, bora, Dil! Raiman Careguinha, rouba a cena! Sidney Farias da Pop Live! Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra... Em nome de Rita Confecções, galera! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja. Hotel do Bernardo! Vamos trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse... Alô, Louro! Alô, Soraya! Inveja pro povo. Os malfalados do Luz, do Curtindo, marcando presença, os malfalados, garoto! Pato, Jabeco, Will da Cobra 9, a galera Jamai Tetuba pra gente, valeu, pá! Onde foi parar o seu juízo? Que horas é? Já são 4 da manhã. É doido, tu quer acabar com a festa? Daqui a pouco liga o síndico, será que... Dieguinho hoje salvou nosso time, viu? Baixinho. Pra não falar o contrário. Eu sei que tá bom. Sacanagem. Paredes têm ouvido. Nayara, Letícia, Miquel e Quaresma do Mujú na área. Vamos acordar esse prédio. E o quê? Fazer inveja pro povo. Jefferson. Enquanto eles estão indo. Rodrigues Camão, Juninho Zuxi. Faz amor. Tarifal, me garanto. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja. Bora, Romeu. Enquanto eles estão indo trabalhar. A gente faz amor gostoso de novo. Thiago! Thiago da Arte Digital, Douglas, Pablo Geise, Mica Karina, Miriam, Daphne, Andréia, Totozinho, Duda, Fábio, já por aqui. Equipe Força Bruta representando tudo, garoto. Só pra curtir, pra apaixonar. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sucesso. Yeah. Acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal. Agora você vai mandar ele ou ela pra longe já. A égua do povo brabo, viu? Lá em cima da mesa. Vereador Dadá, já chegou uma ótima notícia aqui. Já 29 de setembro, preste bem atenção nessa data. O Búfalo vai estar se apresentando de graça no Centro Cultural do Mujú. Aniversário do vereador Dadá, 29 de setembro, vai ser o bicho! Tchau, tchau! DJ Mito Show! Alô, Rafa Considerado, vai embora, vai! Obrigado, viu, Rafa? O DJ Azael, o Velk, o Carlos, lá do Corre, dos Manos do Rock. Obrigado, Israel. Obrigado, garoto. Um, dois, três, xerica! Pega, meu irmão. Valber, tirei o chapéu pra ti, viu? Com braço quebrado e tudo, e ele veio de bicicleta lá de Abaetetuba, viu, meu irmão? Valber, tava reparando uma coisa, ainda bem que foi a mão esquerda, né, parceiro? Preso no meu quarto, tão sozinha nesse frio. Imaginando que você... E o Romero vem empurrando a bicicleta, vem? Sim, mas olha só. O Robson, né? Meu grande parceiro Robson, um abraço. O rei das trilhas, garoto! Bora, filho! Pra onde é que tu vai, fala? Vou te encontrar no cavalo do mar. Jamais, vem pro búfalo. Mal falados do Luz Arthur. Vou te encontrar. A Maroc cacetada hoje rompendo mais uma fronteira. Hoje eu sei, vou te encontrar. Joga, joga, joga a mãozinha, joga. Socorro! Em nome de Leozinho Lanches, patrocinador do Animal, garoto! Dale, Leozinho! Não abra sua boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí. Ei, Bob, rouba cê! Tomar uma mulher. Cê tá se achando? Se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Caida, Carlinhos 3D, GG, Joel, Guga, Edson e os moleques são de rocha. Obrigado, viu, essa família Caida, Juiz Boa. Step Felipe, Abner do Grau da Carretinha, super alucinado. Pode crer, vocês são Juiz Boa. Não gostou, é? Que nem um tsunami. Devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer, e quanto mais eu fujo. Dia 14 de agosto, quer aqui comigo. Festividade da Vila Soledade do Mujú, viu? Búfalo vai estar na área também. É. É umas quantas festas desse lado. A paixão dói no peito sem você, não dá. E assim. Ê, Dadá! Vinha cada dia, quero mais, minha tentação. Agora eu queria fazer uma pergunta. Tu tanto pros homens ou pras mulheres. Quem aí já se decepcionou no amor aí, hein? E de verdade, quem é sincero aí, joga a mãozinha pra cima. E você que já chorou, chora nessa música aqui. Esse é Pai Dele! Não. Eu quis dizer essa aqui, ó. Guguzinho, Maldo, João, Cabeça e a Helena. Jade, Mayara, Aldeci, Ana, Edilson, Leonardo, Muju. Bora, Neto, bora, Adriele, garoto! Oferecimento de hotel do Bernardo. Cadê a Dona Rita e Nataíta? Rita Confecções, a Lisboa, da nossa. Romero, chora não, desgraçado. Alô, David! É o Davidzinho. Tá só na sua cama ouvindo o DJ Darlan. Chora não, David! Fala e fala! Já temos CDs ao vivo da primeira e segunda parte aqui atrás com o Thiago. Égua, meu irmão, é só as melhores, uma atrás da outra. Olha isso aqui. Breninho Pop, a primeira dama Jenny, o Breninho e sempre ela do lado, Breninho. Equipe PN. Gaspazinho, Gaspazinho do Mujo. Olha, vamos estar junto, viu? Lá. Equipe G5. O Alaf e o Isaac. O Adenis por ali com a gente. E o Pagador está ali com a gente. Joga a mãozinha, bora curtir, bora dançar, vá! Cheguinho, quem tá por aí comigo também é o filho de Anayara. Esse filho tem meu respeito, é considerado toda essa galera gente boa que tá presente. Obrigado, viu? Valeu mesmo pela moral que sempre nos dão. Bora, loucura no escurinho, vá! Escurinho total! Se liga! Everybody's going to the party, have a real já! Enlouquece a Sococo toda, vá! Alô, DJ Toninho! Riva da Chubacantes, o meu parceiro Mito Show. Olha o moleque doido da Pop 110, alucinado no Castanha Neua. Ele é chutinho, amigo do Darlan. 12 de agosto. Dia 12 de agosto. Grave bem essa data, gente. A maior festa que tem no ano em Belém do Pará. É o aniversário do meu patrão Carlito. Búfalo do Marajó e a carroça da saudade lá no recreio de Ananindeua. E a cerveja do começo até o final da festa é R$1, meu irmão. E quem vai pro festival da cerveja em Garapé-Açu esse ano aí, ó. Pra quem não sabe, já estão escolhendo as três aparelhagens, viu? Mas eu tenho uma notícia boa pra dar pra vocês. O Búfalo já tá dentro do festival, meu irmão! Andrei Lameira, Léo Delas e Yuri Leal, da equipe do vereador Dadalio! Oh. namorado é babé. Oferecimento de Bavária Variedades. Olha o rabetão, vai. Só pras meninas do popozão. Essa que vai. Tu tá tão, tão linda que esse rabetão. Tô chonadão, dão, dão. Dão nesse bundão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata. Grande parceiro Fábio, da GDS. Alô, Fábio! Um abraço, meu grande parceiro Fábio. Lohane, Maria, Adriane, Eloísa do Mujú também com a G. Tem alguém do Flamengo aí? Tem! Tem alguém do Corinthians? Tem! Bora fazer o seguinte. Eu tô gostando de ver a galera inteira agindo na moral. Mas tem uma música que eu acho que vocês não sabem cantar. Essa aqui, ó. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona. Que no Elipa, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela. Rafa! Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Teu fã. Alô, Romero, prepara o Mujú. Foi difícil pra você. Já 21 de agosto vai ser seu aniversário. Bacana, vamos juntos, viu? Matheus, os parabéns porque você merece. É parceiro do Darlan. Parceiro digital e o Ronald Pop. Os maninhos da vila. Valeu, Ronald! Quando a gente briga e que vê que mais se ama, não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Chega de romantismo, parte assim, ó. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga. Ela parte eu. Badala que me espera. Moisés da Pene. Ele já falou que quer ver o Paysandu vir aqui fazer esse amistoso de futsal contra a PN. Tá formado, viu, Moisés? Bora, Sidney. Alô, Dio, garoto. Alô, Carequinha. Obrigado, viu, Carequinha. Todos vocês aí. Essa galera de Lisboa. A galera da Carretinha. Carretinha. Gustavo Pop, garoto! E eu descobri uma coisa, viu, Mito Show? Quem tem sorte é sorteiro, vó! Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Você! Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. E o quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum. Pato Jameco e o da Cobra d'Água de Jamaica e Tuma. Família Okaida formado. O Jequinho da Okaida, o Gordinho, o David. Em peso, DJ NW. Alô, meu DJ, garoto! Autenticamente falando, copia aí, porra. Mas tá tipo com o babazinho. Envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? As novinhas se alientem. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. O quê? Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Bora, Gucci, vai! Socorro já! Vai treme o bumbum, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Terminou não, gente, só! Já foi. Olha o Mica, a Andréia, a Vívia, o Nayanderson, Douglas. É a galera que não perde uma! É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra... Alô, DJ Toninho! Tenta apagar de sangue. Vai, garoto! Cima tá bom, vai, desce, sobe. Igor Show? Pina. E o Breninho do lado, né, Rafa? Eu vou de copo. Valeu! Jack, Ciroc, Xandon. Tonico, Diogo, Safadão, lá do Barreiro. Olha a galera de Belém Peixe. Obrigado, Tonico. Valeu, Diogo. Eu vou mandar o grave invadir. Ivaldo, Gererê, Chico, Penezinho, Pablo, Diel, da Al-Qaeda, da Socorro, com Felipe, Duda, Geis, Tafini, Yamazaki, equipe Panelinha do Mujo. Quero ver bumbum mexer. Do verão pra geral curtir. Alô, Milena! E o delay da carreta dos criticados. E daqui a pouco a gente vai também fazer uma festa lá no Criticado. Rapaz, quando terminar aqui, eu tô sem rumo, viu? Equipe Mata Sede, o cara de gato. Eita, cara de gato! Essa marcou no carnaval. Juninho suicida. Olha, Bob Bob. Agora eu vou. Bob Robacê. Para Vivar. E Pararatimbu. Dia 12 de agosto. Aniversário do Carlito. Recreio. Búfalo Carroça. E cerveja. Um real. Ai, ai, ai. Não, 99 centavos. Gente, você que ainda não comprou a sua camisa do Búfalo, o seu chapéu, a gente também tem as taças personalizadas aqui do lado. Cuidado com a doença do rato, como diz o Siqueira, viu? Aqui do lado. E ainda tem um desconto bacana, não tem, Belém? Pronto. Comprando 10, leva 2 de graça. Aí é promoção, né? Então, assim, ó. É aquele momento, Romeu, pra quem está apaixonado, pra você pegar a gata, cola a testa com a Rio 71, aí, ó. Fala, se fala! Pega meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem, menina esbeijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente. Bora, Rafa! Rafa, considerar! Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais, me enganei de novo, quebrei. Solta batida, vai, solta. Mais uma vez tomei um porre por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que senti. É, meu irmão, puxa a gata pra dançar. Não esquenta a cabeça com a sandália, com o sapato. Ei, compra um sabão, meu irmão. Ei, Valba, tu tá batido na mão, não no pé, do... Sucesso em todo o Brasil. E canta! Neco, Deusa, Paca, Natália, Giovanni, Vani, Geneilson, Nasa, Ado e a galera do Bairro Novo ali, ó. Jamilson, o padeirão da equipe Gasparzinho, esse moleque. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. E aí? Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Fala! Você marcou tudo em mim. Pra dançar agarrado, vai! Alô, Beto! Bora, Adri! Cê sabe. Daqui a pouquinho eu vou chamar meus parceiros DJs pra dar um alô, viu? Pinho Show, Pedrinho Souza, Igor Show, Ponga Show. E junto com o vereador da essa equipe não sai do lado. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Olha essa música! Existe vida após o amor. Pra quem é fã? A quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida após o amor. A quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer. Bora, Will! Bora, Pato! Jabeco, toda equipe Cobra d'Água, Jamaica e Tuba, obrigado pela moral. Wanderson, Wanderson, cacetado, tá direto nas transmissões. Bora, Davi. O amor não é confuso. O amor. O amor não é difícil. Que o amor faz? Fala. Nos faz morrer e renascer. A gente aprende, né? Tudo isso pra tentar outra vez. Existe, vá! Existe vida. Mary, Helena, Nenê e amiga. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão e se eu tocar essa? Agora o que me resta são pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre, meu clichê. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi Iago esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Procura. Prepara aí. Porra, não posso esquecer, tu é doida. Yuri, tá aqui do lado. Inclusive, Yuri, hoje Eu falei pra algumas pessoas aqui na Vila Socorro a respeito da Rio Gisnet, né? Que é a internet via satélite que pega em qualquer lugar. E muitas das pessoas não sabem ainda, né, Yuri? Gente, Rio Gisnet é o novo sistema de internet que chegou. Inclusive é a internet que eu uso em casa, viu? É a internet que pega em qualquer lugar. Só pra vocês terem noção, os caras vêm, instalam uma antena e direcionam diretamente aí pro satélite. Pega em qualquer lugar. Se você mora aqui na Vila Socorro, se você mora ali pra frente, na beira do rio, né, Yuri? Meu irmão, não tem frescura. Qualquer lugar, os caras vão lá e instalam a internet. E pra quem não sabe, é a melhor empresa de internet via satélite do mundo. A empresa que domina 75% de internet nos Estados Unidos, garoto. E é parceira nossa do Búfalo. Olha aqui, ó. E você que já quiser fechar com o Rio Gisnet, o cara tá ali do lado, viu? E se ele se morder, ele já instala a antena hoje mesmo. Tem pra furado, meu irmão. Bora, Dada, fechar com o homem. Tô te falando, tá ali, ó. Lenil, da Luana, Iago, Joelson, Eduardo, Alan, Josiel, Nenê da GDC, da Agrovila, no quilômetro 52. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Do jeitinho que a gente vai detonando, acelerando um pouquinho as batidas. É o DJ Mito Show. É meu parceiro, viu, Dada? Um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço. O Neto é meu parceiro. Chega aí, Neto. Eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará o que eu nunca esqueça. Que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio. Mais uma! Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce. O Wellington Mix, o Arlen e o Alan, os mal falados. Ah, lá do trevo do Acará. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, quero te amar. Olha, Yuri, já pra fechar Rio Gisnet com o Neto aqui, viu? Colocar lá, lá no hotel, Hotel Bernardo. É. Bora pra cima, garoto! Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. Red Vision! Vamos levar pra lá, viu, Clingê? Tô cansada de estudar. Vai, Yuri. Consigo me ligar, essa hora em que eu te... Quer ou não quer, Clingê? Esse amor é a coisa... Tá fechado, então. Que eu já sei. Dia 5, aniversário da equipe dos Maninhos. Dia 5 de... Eu não posso falar de agosto. Mais uma do Dada. Onde é que vai ser, Dada? Segredo. Aqui na Socorro, né? Oh. Eu só pensei em você desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Fala, se fala! Olha isso aqui, ó. Hoje eu tenho certeza. Se beber do trabalho, vou pra cima da Duda, mesa. Tá feliz. Segura que eu e a Geice. Beijos. Tá doendo demais meu coração. Fala pra mim o que é o... É que a saudade hoje veio de galera. E aí? E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho, né? Tá facinho de eu fazer uma besteira. Égua, Rafa. Tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chora não paga imposto e nem faz mal pra Yuri. Saúde. Tô no fundo do poço. Queria te parabenizar, viu, cara? Faz uma coisa certa, se eu ligar da merda. Antes de implantar o sistema de internet em casa, que você falou que não caía a conexão, eu até duvidei, viu? A gente faz 2 horas de transmissões sem falha, sem cair nada, viu? Tem que tirar o chapéu. Yuri, te faço uma pergunta. Pelo interior aqui, é do mesmo jeito, é? Ei, safadão, não vou deixar você sozinho nessa. É do mesmo jeito, conexão. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro, o gosto da boca dele. Tá facinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro, um copo. Já 12 de agosto, Carlito! Ninguém é de ferro. Já tem caravanas sendo montadas, viu? Saúde, tô no fundo. Recreio a mãe deu a cerveja 99 centavos. Por falar em carroça. Ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo. Se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira. Só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Josias, tá aqui ele, ó. Pode se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência. Os mal falados do Luso, Claudinho, Jean, Matheus, da Capita. Patriquinho, cabeça do Jupu, da vereador Dadá. Dia 17, prepara. Para o balneário do Levi, garoto! Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. De 9 de setembro, aniversário do Dadá no Mujú, viu? Búfalo. Daqui a pouquinho estaremos no Festival do Caranguejo. Equipe Gasparzinho. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu vou... Domingo, gente, estaremos em Mãe do Rio, viu? Segunda-feira a gente viaja pro Maranhão. Que terça-feira é o aniversário de Turiaçu, viu? Paciência e não quero discussão. A maior qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.